Panorama Agrícola para 9 de outubro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 9 de outubro, quinta-feira de lua cheia. Um abraço para você. O ditado de hoje é: na amizade se duplica a alegria e se divide o problema. No Panorama Agrícola desta quinta-feira, você confere o programa Nutre Mais Gestão, que beneficia 30 cooperativas em Santa Catarina. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre capacitação e integração de jovens rurais. Dica do dia. Frutas como acerola, goiaba, mamão, kiwi, morango e laranja são ricas em vitamina C e auxiliam na produção de colágeno, renovando a pele. O pimentão amarelo, o agrião, a couve, o brócolis e o repolho também são ricos em vitamina C e devem ser ingeridos regularmente porque ajudam no processo de cicatrização da pele. Fique ligado no Panorama Regional. Capacitação e integração de jovens rurais. No meio rural, já nos defrontamos com enormes desafios, entre eles o envelhecimento da população, o êxodo e as dificuldades dos jovens e das famílias em se manterem no campo. Preocupado com essa situação, a EPAGRE, aqui na região serrana, implantou cursos de liderança, gestão e empreendedorismo para jovens rurais e participaram nessa etapa do curso 24 jovens de 11 municípios, então da região serrana, dos municípios de Bocaina do Sul, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Lages, Palmeira, Rio Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito e Urubici. O tema gerador de todos os conteúdos abordado no curso é a pecuária de leite, assim tudo que vai ser trabalhado nas 8 alternâncias, que vai então começou de abril vai até outubro, terá este foco. Esta metodologia tem promovido muitas trocas de experiências, pois todos têm pelo menos um interesse comum, que é melhorar o trabalho da cadeia produtiva do leite nas suas propriedades. Segundo a Lilian Maria Rodrigues, que é coordenadora do curso e é extensionista da EPAGRE de Bocaina do Sul, a avaliação dos alunos é feita no final de cada alternância e o depoimento das famílias são visitadas pela coordenação do curso, juntamente com os técnicos dos escritórios municipais da EPAG. Os conteúdos têm contribuído para alcançar o objetivo de promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social, preparando então para a gestão da propriedade e criando alternativas de renda, lazer e cultura no espaço rural. Hamilton Weber Xavier, Chicão EPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Conversamos no programa de hoje com o engenheiro agrônomo da EPAGRE na região de Criciúma, Edson Borba Teixeira, que coordena a chamada pública Nutre Mais Gestão, uma chamada pública do Ministério do Desenvolvimento Agrário, executada pela EPAGRE aqui em Santa Catarina. O que é, Edson, o Nutre Mais Gestão? O programa Nutre Mais Gestão é uma chamada pública em que o MDA lançou no ano de 2012 para atendimento a 30 cooperativas da agricultura familiar do estado de Santa Catarina. Esta chamada prevê ações de melhoria da gestão desses empreendimentos, né, dessas 30 cooperativas no estado, em 6 áreas funcionais dentro das cooperativas, que é a área de gestão da organização, a gestão de pessoas, né, como se dão as relações de trabalho dentro das cooperativas, a parte de finanças e custos desses empreendimentos, a gestão industrial, a gestão ambiental das cooperativas e também a área de comercialização e marketing. E um dos panos de fundo desta chamada é fortalecer esses empreendimentos para atender a demanda da compra institucional, principalmente ligada ao fornecimento de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar no estado de Santa Catarina. Desses 6 itens que você citou, qual é o que está mais defasado, o que precisa de mais empenho, digamos assim, para melhorar? Olha, até o momento nós estamos agora na fase de elaboração dos planos, os planos de aprimoramento dessas cooperativas, em que prevê ações para melhorar a cooperativa como um todo. E nós temos, assim, percebido que na maioria das cooperativas existem problemas na área de produção, da produção primária, né, a produção de matéria-prima, a produção de hortaliças, de frutas, né? Então, existe uma demanda por aumentar a produção desses empreendimentos e melhorar esse processo produtivo. É claro que existem problemas nessas cooperativas referentes à gestão, ao controle de custo de produção, melhoria da logística de transporte, infraestrutura desses empreendimentos. Também alguns empreendimentos necessitam melhorar a sua identidade visual, né? Melhorar no aspecto de rótulos, rotulagem dos produtos, de melhoria do aspecto visual, da qualidade também dos produtos. Então, varia muito de acordo com cada cooperativa, né? Mas essas são áreas assim, que é comum repetir nos diversos planos que estão sendo elaborados. Algum desses planos de ação já foi executado? Dos 30 planos de aprimoramento, nós estamos com 12 planos já entregues e até o final agora do mês de setembro deverão ser entregues 26 planos de aprimoramento. Essas 30 cooperativas, Edson, estão localizadas em todas as regiões de Santa Catarina? Elas estão localizadas em todas as regiões. Nós temos cooperativas localizadas no sul do estado, no norte do estado, Planalto Norte, no oeste, mas as regiões em que há maior concentração de cooperativas são as regiões oeste, extremo oeste e sul do estado. Na UGT8, aqui no sul do estado, nós temos 8 cooperativas, né? É uma região que tem bastante cooperativa. Temos cooperativas também, 2 na região de Joinville, 1 na região de Florianópolis, 2 no Planalto Norte e as restantes estão localizadas, duas na Serra e as demais estão localizadas no Oeste e Meio Oeste. Quantas mil famílias essas cooperativas representam? Olha, no universo de 30 cooperativas, algo em torno de 3 mil a 4 mil famílias. Né? Em quanto tempo se pretende executar o Nutre Mais Gestão? O contrato ele tem duração de 3 anos. Né? Legalmente ele vai até 30 de maio de 2015, mas já há uma possibilidade, há tratativas entre EPAGRE e MDA de prorrogar esse contrato até dezembro de 2015. Porque a gente prevê que cada empreendimento deste, ele deverá receber, no mínimo, 20 visitas técnicas. Né? Essa visita técnica, entende-se, 8 horas de atividade em cada cooperativa desta. Né? Então, nós temos contratadas 600 visitas. Então, são 600 dias de trabalho nestas 30 cooperativas. Edson, e ao final desse prazo, espera-se o que nessas 30 cooperativas? Espera-se que elas tenham melhorado o seu processo de gestão, tanto na área da produção, na área de finanças e custos, na gestão ambiental, e principalmente que estas 30 cooperativas, junto com o trabalho desenvolvido também nas prefeituras municipais e no governo do estado de Santa Catarina, o estado possa cumprir a lei da alimentação escolar e atingir no mínimo 30% da alimentação escolar consumida pelas crianças com recurso do FNDE, proveniente da agricultura familiar, que a agricultura familiar do estado de Santa Catarina possa fornecer alimentos saudáveis, alimentos seguros e de qualidade para a alimentação escolar do estado de Santa Catarina. Conversamos com Edson Borba Teixeira, agrônomo da IPAGRE na região de Criciúma, sobre o Nutri Mais Gestão, chamada pública do MDA, executada em Santa Catarina pela IPAGRE. Edson, muito obrigado pelas suas informações. Bom, obrigado, e a gente está sempre à disposição. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.